Parei para pensar, pensei pouco. Procurei pessoas para prosear, perambulei perdido. Proferi palavras profanas para puros, pequei. Pichei paredes pedindo paz. Protesto. Tudo com P, por Toquinho.